Quanta gente espera encontrar a paz num disco ou numa revista, e se perde pelas linhas de uma rotina monossilábica. Ainda me lembra algum tempo atrás, você me perguntava sobre as coisas que via nos filmes que estavam em cartaz. Mas não somos imortais, e a vida cobra sempre o dobro aquilo que você faz. Volta pra você de novo, mas se o sol bater na sua porta, se lembre do que eu vou te dizer. Nessa hora, o mundo à sua volta vai querer ser você. Quanta gente espera encontrar o amor filme ou numa novela, e eu aqui disposto a morrer por ela, quem sabe até matar. Eu bem me lembro há pouco tempo atrás, eu mesmo duvidava do poder do amor, era tão firme em minhas convicções. Mas nós não somos imortais, e a vida cobra sempre o dobro aquilo que você faz. Volta pra você de novo.